DJ Bola 8. E aí, chapa? Salve, DJ Bola 8. É isso mesmo. Demorou, tio. Total drama. Mixtape, o jogo. Moleque. Perguntaram de nós? Nós continua por aí. Estourando os crânios, estourando os crânios, estourando os crânios. Não é bala de fuzil, é nós que tá rimando. Estourando os crânios, estourando os crânios, estourando os crânios. Hemorragia do sistema, é nós incomodando. E aí, se ligou nós, nós continua por aqui. Fazendo rap com mais ódio, com mais força pra você me ouvir. Vai perceber que é assim que tem que ser. Botando pra correr, o inimigo fudido que há muito tempo caído só pensa em atrasar você. Eu quero saber. Cê quer saber? Eu quero saber. Então vou falar pro cê que as ideias são de mil, meus aliados. Ainda vejo o corpo encontrado, policial subornado. E você nem tá ligado que o sangue escorre ao lado e que a morte anda rondando, cercando seus passos. Ou melhor parar e falar de carro, de dinheiro. Falar de como são belas praias no Rio de Janeiro. E foda-se o compromisso, foda-se o que pensam disso. Dinheiro no bolso realmente é o que abre em sorrisos. Eu não me esquivo, se assim for, bato de frente. É preciso rima a dor pra estimular o amor de muita gente. Sabe, né, nego, sofredor, não desiste quando quer, vai buscar. E nós aqui é o mesmo pique onde a rima é dinamite. Os versos é disparo de rifle, é lucidez e a fé o que mantém de pé dentro. É assim que tem que ser, os guerreiros verdadeiros permanecem. Seja cantando rap ou bola 8 nos scratch. É nóis. A favela tá aqui. Pra quem desacreditou, nós continua por aí. Estourando os crânios. Não é bala de fuzil, é nós que tá rimando. Estourando os crânios. Hemorragia do sistema, é nós incomodando. Estourando os crânios. Não é bala de fuzil, é nós que tá rimando. Estourando os crânios. Hemorragia do sistema, é nós incomodando. Estourando os crânios, é nós pilantra de novo. Atacando no jogo pra tristeza e infelicidade do Zé Povo. Desde cedo eu aprendi, convivi a lei da rua. Que é certo pelo certo, e se não for, nós tumultua. É nós que tá, já disseram, é nós que tá. Nego fala, ó, eu não sei você, mas não caio nos contos de fada. É preciso saber quem é quem nessa terra louca sem lei. Parceiro é o que mais tem, quando os bolsos tá cheio das notas de 100. Estourando os crânios, é nós o câncer do sistema. Estourando os crânios, arrebentando as algemas. Atravessando muros e grades, pois o rap aqui é a chave. E clamando aqui pra nós, faz justiça e liberdade. Infelizmente mais eu vejo, e no peito eu tomo um baque. No país do futebol, o que não falta é craque. Pesteando a favela, acabando com os moleque. Conhecendo desde cedo os venenos sobre a pele. Nós aqui representando, chacoalhando o salão. No Brasil de ponta a ponta, é nós na situação. Então cê entendeu, né? Qual que é o pé da fita? Estourando os crânios, total drama tá nas pistas. Estourando os crânios. Não é bala de fuzil, é nós que tá rimando. Estourando os crânios. Hemorragia do sistema, é nós incomodando. Estourando os crânios. Não é bala de fuzil, é nós que tá rimando. Estourando os crânios.